Torres, da 3600, está uma milha para o espera, baixou e travou, final da 10. São 3600, continua a aproximação, aguardando pista no zero livre, o ajuste 1020 agora. Vizinho, fica lá, 10, da 3600. Voo 805 no solo 22, liberando via Fox, taxiana, me escuta via Alfa, Juliette 01 no portão. Na sua escuta, Fox, Juliette, Alfa 01 no voo 1805. São 3600, livre pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, 1,2 nós. Pouso autorizado para o TAN 3600 na 10 graus. São 3600, no solo aos 25, liberando via Eco, taxina me escuta via Alfa, Juliette, portão 07. Eco, Alfa, Juliette, portão 07, tanto 3600. 9086, baixou, travou, tá vivo, Alfa 10. 9086, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 60 graus, 9-2. Autorizou, pouso na 10, gol, 9086. No 4, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista no zero livre, ajuste 1020. Aguardando, pista no 4. Sou 9086, salas 38, liberando via Eco, taxina me escuta via Alfa, Juliette 612 ao portão. Alfa Juliette 612, vou 9086, salas. Luna 714, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 119. Autorizado, pouso, Luna 714. 1506 para 1506. 1006, desça para 2 mil pés, ajuste no 020. 2000.020, voo 1006. No 714, no sala 40, liberando via Fox, taxia via Alfa, Juliette, 02 ao portão. 6258, está sendo identificação. 25, você tempo hoje está. 102, possível. Seguindo o setor sul, confirme o Guardião 02. Afirmativo, pronto para acionamento, funciona pronto para decolagem, o ajuste 1020, o Guardião 02. Chegou, passando agora 170. Este comunicação do Guardião 02. Guardião 02, fala do solo. Guardião 02, decolar 247, controle transfere no 20 decimal 8, até a volta. 20 decimal 8, controle, já retorno. Controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, possível. Controle, Salvador, Guardião 02. Possível. 3, passa a torre. Torre 18, meia. Boa. Guardião 02, prossiga. 02, decolado de Salvador, 30 minutos de patrulhamento pela cidade. Gente, na escuta. 3891, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada a bombe. Chegando a bombe, autorizado Natal, nível 370, via Pesuluno 0. Decolada 190, com curva esquerda, terceira saída curta, transição de A. Controle 120, decimal 8, via Pino 5154, interfone. Boa noite, 05, autorizado Natal, nível 370, via Pesuluno 0. Saída curta, transição de A, curva esquerda, controle 208, transição de 5154. Correto, para acionamento está que estamos no 98, decimal 6 do Google, no 805. 200, de Maracanã. João Maranhão Azul, parceiro 63, cruza 190 para 160 na Maracanã. Azul 4062, desça para 050, chegada a Mali. 050, desça, Azul 4062, transformação, travo.